as sete bem. E hoje a noite tá linda, pra dar um rolê por aí. Suas amigas falam mal, mas precisam também de vagabundo original que as sete bem. E aproveite a vida e que te faça sorrir. Chega de fofocas, intrigas, brigas por causa de suas amigas, mal amadas e atoladas na vida. A noite te convida pronta pra perdição. Esquece as feridas que deixaram no seu coração. Linda, pequenina, brinda um motivo de cada segundo. Esquece o filhinho de papai e vem pro seu vagabundo. Ela não quer um playboy que toma bomba e tem play. Quer uma green malandreado que o carro é o skate. Mauricinho de gravata, vem pro vira-lata, que tem a pegada de puxá-la pelo cabelo, que a faixa sonha diante ao pesadelo. Você gosta do meu jeito, estilo maloqueiro. Shot bate na canela, camisa ultrapassa os cotovelos. As amigas falam mal, mas precisam também de um vagabundo original que extra te vem. E hoje a noite tá linda, pra dar um rolê por aí. Suas amigas falam mal, mas precisam também original que a sorte vem. E aproveite a vida e que te faça sorrir. A vida se resume a patifaria, mesmo assim gata patifaria. A melhor jogada garantindo artilharia. Minha vitória seria manter a parceria, do nascer do dia até o pôr do sol. Baby, você deitado e agarrado no meu lençol. E o seu corpo me chamar, na cama em chamar. Minha camisa larga te servindo de pijama. A gente não quer saber de nada. Falam mal, mas precisam também de um vagabundo original que extra te vem. E hoje a noite tá linda, pra dar um rolê por aí. Suas amigas falam mal, mas precisam também de um vagabundo original que extra te vem.